Capítulo 12. Então se convocaram os homens de Efraim e passaram para o norte e disseram a Jefté: Por que passaste a combater contra os filhos de Amon e não nos chamastes para ir contigo? Queimaremos a fogo a tua casa contigo. E Jefté lhes disse: Eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon, e chamei-vos e não me livrastes da sua mão. E vendo eu que me não livráveis, pus a minha alma na minha mão e passei aos filhos de Amon, e o Senhor mos entregou nas mãos. Por que, pois, subistes vós hoje contra mim para combater contra mim? E ajuntou Jefté a todos os homens de Gileade e combateu com Efraim, e os homens de Gileade feriram a Efraim. Porque estando os gileaditas entre Efraim e Manassés, disseram: Fugitivos sois de Efraim. Porém tomaram os gileaditas aos efraimitas os vales do Jordão. E sucedeu que quando os fugitivos de Efraim diziam: Passarei, então os homens de Gileade lhe diziam: És tu efraimita? E dizendo ele: Não, então lhe diziam: Dize, pois, Xibolete. Porém ele dizia: Xibolete, porque o não podia pronunciar assim bem. Então pegavam dele e o degolavam nos vales do Jordão, e caíram de Efraim naquele tempo 42 mil. E Jefté julgou a Israel 6 anos, e Jefté o gileadita faleceu e foi sepultado nas cidades de Gileade. E depois dele julgou a Israel Ibzã, de Belém. E tinha este 30 filhos, e pôs fora 30 filhas, e 30 filhas trouxe de fora para seus filhos. E julgou a Israel 7 anos. Então faleceu Ibzã, e foi sepultado em Belém. E depois dele julgou a Israel Elon, o zebulonita, e julgou a Israel 10 anos. E faleceu Elon, o zebulonita, e foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. E depois dele julgou a Israel Abdon, filho de Ilel, o piratonita. E tinha este 40 filhos e 30 filhos de filhos, que cavalgavam sobre 70 jumentos, e julgou a Israel 8 anos. Então faleceu Abdon, filho de Ilel, o piratonita, e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, no monte dos Amalequitas.